Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. De coração. Meus amigos e meus irmãos do Brasil e de Portugal. Estamos sendo também ouvidos em Portugal. Lá pregamos o Evangelho e o Apocalipse de Jesus para os simples de coração que não se encontram apenas no Brasil, mas em toda a humanidade. O livro mais importante da atualidade histórica é o Apocalipse de Jesus, com toda a sua eloquência bíblica. Deixem a turma debochar, não se preocupem. Eles vêm e dizem: esse camarada é doido. Vem falar em Apocalipse, pô. Essa coisa tá tão braba aí. Vem falar em Apocalipse. Ah! É que eles pensam que Apocalipse é tormento. Como vivem atormentados, pensam que o Apocalipse é tormento, só tormento. Não, é um Apocalipse, um livro que traz grande conforto para a humanidade. E não quer dizer que é terror. Ele significa revelação, é uma palavra grega, meu amigo, ou minha irmã. Significa revelação. É a carta de um amigo, que é Deus, através do Cristo e do Espírito Santo. E pela coragem de João Evangelista, que com mais de 90 anos não se negou a dar testemunho, como ele diz logo no princípio, companheiro na alegria e na dor. O Apocalipse é um aviso para que você não quebre a sua cara, para que eu não quebre a minha cara, para que a humanidade não quebre a sua cara. Mas será que a humanidade está interessada em ter mais segurança? Bom, o recado está sendo dado, inclusive em Portugal e em outros países. Mas o camarada até prossegue, né? Ah! Eu quero é que o pai fale disso aí, ó. E daquilo. E de mais aquilo. Ah, esse negócio de Apocalipse. Ah! Mas acontece que ele não sai da estação, hein? Que no fundo ele quer aprender. Ou ela quer aprender. Não são burros. E o Apocalipse é uma coisa quente. Hot. Que prende a atenção mesmo. Eu já expliquei que há muitas passagens dele duras assim, mas aquilo é eloquência do profeta de Deus para que o povo escute. Porque o povo de dura cerviz que fala a Bíblia na antiguidade, os irmãos hebreus, hoje eles não têm esse privilégio, digamos assim, essa primazia. Povos de dura cerviz são os do mundo inteiro. Uns mais, outros menos. Por isso o profeta tem que falar com eloquência. Mas aí o elemento vai para casa, tremendo lá, depois de ouvir. Às vezes ouve no carro, ouve na rua, ouve na praça. Ouve até no banheiro. Bota lá aquele negocinho no ouvido, vai escutando. Egoísta, né? No meu tempo de menino, chamava egoísta aquilo. Aí ele diz assim: está sozinho, não tem ninguém lá fiscalizando. Aí ele chega assim: bom, sabe uma coisa? Deixa eu olhar aqui. Que esse troço no mundo está meio esquisito. Aí, ó. Camada de ozônio, ferida, animais ficando extintos, extinção de espécies de animais aí. Uma atrás da outra. os mananciais ficando apodrecidos, as árvores apodrecendo e tanta doença que vai surgindo. Olha só de uma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse negócio. Porque estão dizendo que certas coisas vão acontecer e elas estão acontecendo. Eu não vou dar meu braço a torcer assim, não. Bom, sendo humilde, depois a pessoa passa até a proclamar a verdade. Mas naquele momento, ainda comenta, olha a Rússia aí. Quem diria? Se debatendo. Cadê a União Soviética? E o capitalismo, com problemas até nos Estados Unidos. Não é mesmo, professor Tácito? Você está acompanhando o raciocínio do amigo aí, né? Que nós estamos imaginando conversar consigo próprio. Quer dizer, no fundo, todos compreendem que pouca coisa anda bem das pernas deste mundo na atualidade. Vocês veem aí, a democracia cristã, ela surgiu como uma oposição ao comunismo. Nós estamos aqui explicando. Alguns dizem, estão desmascarando a democracia cristã. Mas ela surgiu em oposição a uma coisa que está se desfazendo. Cumpriu a sua missão no mundo. Sacudiu os capitalistas, porque senão... Senão, não. Mas é que agora, meus amigos e irmãos, observem bem o Apocalipse, estudem. Aguardo aí a opinião de vocês. Vem vindo a democracia de Deus, do Cristo Jesus e do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante. Eles não criaram o universo aí, não participam do seu governo? Então, por que será que não tem alguma coisa para nos ensinar? A verdade é que a turma está prestando atenção nas nossas pregações, a minha e de todos os que falam na programação da Legião da Boa Vontade, onde estamos sempre dizendo que a democracia é o regime da responsabilidade. Alguns pensam que democracia é para eles fazerem o que eles quiserem, os outros se danando. Não, não. Democracia de verdade é aquela que a responsabilidade tem a sua posição de destaque. Por isso a democracia é o regime da responsabilidade. Bom, mas aí o pessoal começa a ler as coisas do Apocalipse, do Evangelho, e vai aprendendo. Como no Brasil, em Portugal, e outros lugares por onde temos andado e falado. Eu quero agradecer a Vanice Aparecida da Silva a carta que me mandou. Vanice, não dá para comentar hoje. Carta da jovem Cristiane Uchoas. Ela diz assim, irmão Paiva, gostaria de contar a emoção que senti. É de Santo André, São Paulo. Vendo as crianças da LBV fazendo a prece do copo d'água e a prece da criança boa antes de tomarem o lanche da tarde na Legião da Boa Vontade. As crianças fazem a prece com tanto sentimento que até um ateu se comoveria. Isto prova a importância de suas pregações, porque essas crianças vão ser o futuro deste país. Bem, muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quem é que não se comove quando criancinhas se reúnem para fazer prece? Mesmo o coração mais cético, e às vezes é cético por causa das coisas tristes que vê no mundo. Aí cai numa depressão chamada ceticismo. Mas nós estamos aqui para cantar a beleza de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o amor universal para esses corações, que são bons também. Mas agora vamos à página 93 do Apocalipse de Jesus, quer dizer, no livro Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, meu livro, que vocês têm honrado acompanhando a leitura. O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Vamos lá, desde o princípio do capítulo 15. É, capítulo 15. Os sete flagelos. E desde o princípio. E vocês irão lendo comigo. Observem aqui, ao comando da minha mão, para ninguém entrar antes do tempo. Bom, cadê a música do Apocalipse? Parabéns a todos. Agora, eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Então vamos lá, todos juntos, ao Apocalipse de Jesus, segundo São João. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Capítulo 15, os flagelos. Capítulo 15, os flagelos. Os sete flagelos. Os sete flagelos. E vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Eu acho que vocês aqui comigo, nesse auditório superlotado, da Igreja de Deus, da sucursal Rio da Legião da Boa Vontade, no Brasil, quando vocês leem comigo os trechos do Apocalipse, e com unção, devoção, respeito, vocês estão se integrando na vibração do Apocalipse. Estão, portanto, dando passos gloriosos para a integração no dia do Senhor. E o que fará de vocês essa integração? Entrar em quê? No silêncio. No silêncio. E transformarem-se então em quê? Hein? Fala, o que falou alto, fala alto. Dá o microfone de pressa, vai lá, Marcelo. Nome direitinho, vamos lá. Maria Freitas, da Igreja de Deus, no Rio de Janeiro. Entrando no silêncio, nós nos tornamos a própria profecia. Entrar no dia do Senhor, nesse silêncio do Apocalipse. Então, quando nós entramos nessa leitura do Apocalipse, vocês devem fazer em casa, porque vocês vão aprendendo, o Espírito de Deus vai começar a inspirá-los. Mas vejam se não é o Espírito de Deus. Vejam se não é a vaidade. Agora eu vou provar que isso é Apocalipse. Quem pensa assim não sabe Apocalipse. Aí vocês verão sua vida transformar-se. Mas não brinquem com as coisas sérias. Vamos lá. Por isso é que em casa e na sede, em todas as partes, que são de Deus, devem fazer a mesma coisa. Devem logo adquirir o livro.

vai desenvolvendo esses talentos, essas sensitividades para as quais o mundo vai se abrindo, sem necessidade de correr atrás de quem quer que seja, a não ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu respeito todos esses dons que muitas pessoas realmente têm. Eu, porém, disse que daria a vocês aulas de iniciação espiritual. De certa forma, as estou dando docemente. Bem, se a vibração aqui, se vocês a levassem, compenetrados cada vez mais das suas capacidades, a determinada altura, ela está muito boa, mas é preciso chegar a algo mais, vocês assistiriam a coisas extraordinárias, porque vocês têm ectoplasma. Ninguém tem o privilégio de ser médium ou sensitivo ou paranormal. Uns são mais. A ciência afirma que usamos a parte mínima da nossa capacidade cerebral. Imaginemos da nossa capacidade espiritual. Mas nós vamos chegar lá. A não ser que vocês não queiram. Mas vocês querem ir nessa direção? Aqui Jesus nos convida, pois ele disse no Evangelho que nós faríamos mais coisas que ele próprio. O próprio Cristo disse e explicou por quê. Porque ele voltava para o Pai e nós permaneceríamos aqui na terra. Vocês querem seguir nessa direção ou permanecer na vala comum das coisas comuns, das vidas comuns, constantes na terra? Porque esta é hora de mudar, porque vivemos uma transição apocalíptica. Vocês querem? Vamos continuar. O Apocalipse é uma prece. Isso é flagelo para quem é flagelado. Se flagelou a própria alma. Flagelou-se em si mesmo. Isso é infernal para os infernais. Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. Eu posso ler trechos maiores, porque vocês estão com o texto na frente. E os sete anjos que traziam os sete flagelos. Os sete anjos que traziam os sete flagelos. Saíram do templo. Vestidos de linho puro e resplandecente. E cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário. Enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Bem, hoje nós lemos esse capítulo. Eu não queria voltar ao anterior, porque se é já importante, a alma de vocês já vai tomando esse amálgama, transformando nesse amálgama poderoso, forte, inquebrável, inconsútil. Não tem ligaduras, essa coisa toda. Vamos orar. Vamos orar. Cada um vai fazer o seu pedido ao Pai que está no céu. Porque Jesus diz no Evangelho: pedi e Deus vos dará. Porque Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. E se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso nós vamos pedir a Jesus a cura de nossos males. Não somente físicos, mas também morais, espirituais, sociais, em se tratando das nações. Aquele medicamento especial que a sociologia humana deveria estudar. O que é um medicamento? Que se encontra na árvore da vida eterna. Na Nova Jerusalém. Do novo céu e da nova terra. Que dá um fruto por mês. Isto é, para que as populações não tenham fome. E cujas folhas servem para a cura das nações. Esse Deus de que nos falou o apóstolo Paulo, quando esteve em Listra com Barnabé, Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E Paulo foi apedrejado por dizer isso, que eles queriam, porque queriam que Paulo reconhecesse, ele e Barnabé, que eram deuses. Mas Paulo não aceitou essa bajulação, não queria sacrifício de animais, senão pregar o evangelho da salvação. Para o que ocorra, seja aquilo que Jesus anuncia na parábola do joio quando a explica. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. E Deus mandará o seu Filho, e o Filho de Deus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque a cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Não é maldade de Deus, não. É justiça. Mas com boa vontade, qualquer pessoa pode melhorar o seu destino. É como eu digo sempre, e fiz colocar no altar e trono de Deus, no templo da boa vontade, todo dia é dia de renovar nosso destino. E diz ainda aqui o Cristo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. A vossa é muito mais perfeita, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão transubstancial, a comida que não perece, o pão para o espírito, porque o alimento para o corpo iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder

anunciaram aos pastores do campo o teu nascimento. Ó rei de todos os reis da terra, numa manjedoura, como a nos ensinar o caminho da humildade, não confundir com covardia. Que muita gente dizendo-se humilde, na verdade, é covarde, é omissa. E a humildade que aprendemos contigo é, antes de tudo, corajosa. Glória a Deus nas alturas. E mulheres da boa vontade de Deus. E para terminar, a saudação legionária, que tanto conforto traz aos nossos corações, porque nos dá segurança, porque através dela ficamos sabendo que Deus está presente. O Cristo estadista em nossos corações para sempre. Muito obrigado pela atenção honrosa de todos. As minhas palavras, às vezes eloquentes, enérgicas, mas podem ter certeza, nascidas do mais profundo amor do meu coração. Muito obrigado. Viva Jesus.